1 completo, ele é sex-ray. Aguarde na três comunicações. Anda. Menos 2 na antes da Juliette. Menos 2, não tem posição na frente. Vai manter antes da Juliette, mano, menos 2. Passa a torre, 601. No 601 no torre, 1 no 8, ele se mola 5. Salvador, boa noite, web 6720, portão número 5, formação de guerra para a Copa Galhão. Controle 720. Chamará pronto. solo, trip 5495, pushback acionamento. Solo 5 voltando. Nós estamos aguardando o Romeu Romeu, é isso? Para o táxi, o trip 5495, está com 59 a bordo, 4 horas e 20, alterna Salvador. 4206, posição número 1, 4x7, acionamento. Portugal 022, radar contact on departure, climbing maintain 390 on full departure. Full departure, climbing 390, Portugal 022. Taxi Chanel 6201, total a bordo de 105. A autonomia 3:40, alterna com 5. Deixa eu falar, eu posso receber a taxa? Eu espero também a taxa 1-9-9, tem que passar a taxa 16 via Índia, quanto espera da 10, torre 2.5, Xanel 6201. Bom voo, Bruno. Valeu. Salvador, é o trip 54195, boa tarde, está cruzando meu pé e solicita voar com a Aralda presente. 415, contato com radar decolagem, após 2 mil pés, prossiga direto com a Aralda. Ok, sente, após 2 mil quatro. Controle do trip, nós estamos pegando um pouquinho de esteira aqui do TAP, podemos curvar da presente? Sim, direto então, Coral, 545. Obrigado. O 491, desça para 3 mil pés, o altímetro 10116. Aciona a identificação, tipo 5491. Direto toque. Solo Salvador, boa noite, Oceana 6143, livrou na pista. Oceana 6143, Via Alfa, Anta Juliette, 6143. Salvador, 3567182 a bordo com 5420 para o táxi. 022, call now Recife Center on 126.85, back up 125.45. 126.85, back up 125.45, airport chegando aqui no Brasil. Boa noite. Boa. 426. 01, passa 2.500 ao 360, Nadael Leda. Chile 6201, contato radar decolagem, suba 360, Meridael. Meridael, sabe o 360, 6201, pode voar Dael ou Leda? Prossiga direto Leda da presente. Leda, muito obrigado, 6201. Até a posição, 643. Bruno 273, boa noite. Ter identificação, prossiga na chegada Bonf. Desça para 4 mil pés ou altímetro no 0 no 6. para o táxi 186, POB 174, autonomia 310, Alterna Natal. Controle Salvador, boa tarde, Tan 3567, cruza 1600 na Arbor. 3567, contato radar na decolagem, suba ao 340, saída Arbor. Arbor, possibilidade de voar à direita, direto Elefa? Afirmativo, direto Elefa da presente, está livre, 3567. Oh, muito obrigado, Tan 3567. Boa noite, 3894, boa noite, acena a identificação, prossiga na chegada Mare, desça para o 050. Ficou na Mare, descendo 50, 3294. Flip 5491, desça para 2000 pés, direto Duna está livre, autorizado LSX-Ray, reporte localizador. 2000 pés, direto Duna, reportaremos estabilizado, 5491. Juliette Bravo Delta, contato radar 64 milhas noroeste, VOR Salvador no 070. Confirma intenções. Afirmativo, prossiga com proa do VOR, reporte para descida, está sob vigilância, Juliette Bravo Delta. feedback acionamento WebJet 6720. Chamará táxi 6720. Controle Salvador, gol 1856, decolou na Fuca. Contato radar na decolagem, gol 390, saída Fuca. Contato radar 390, Fuca, gol 1856. Estabilizando o localizador 5491. Trip 5491, completa LS X-Ray, chamou de torre, 1-8-3-9-5. Tênis 895, boa. 3567, vai passar 150. Ativo 3567, chame Centro Recife, 1288, alterno 260. 288-260, boa semana.